Señor, ya no hechiza seco, tan ahora china na, un beijinho na mamãe, y o papai vai abraçar, ya começa a bocejar, os olhinhos vão fechar, o soninho logo vem, é preciso descansar. Dorme, sonha, que todos os anjos estarão aqui pra te guardar. Que a noite seja feita de sonhos lindos, pois logo você já vai estar dormindo. E a terra vai girando e embalar seu sono, trazendo um novo amanhecer. Que a noite seja feita de sonhos lindos, pois logo você já vai estar dormindo. E a terra vai girando em balar seu sono, trazendo um novo amanhecer. Ai, que soninho, Patatá! Acho que eu vou nanar. Eu também. Meus olhinhos já estão ficando tão pesados. Olha, a noite já chegou, tá na hora de nanar. Um beijinho na mamãe e o papai vai abraçar. Já começa a bocejar, os olhinhos vão fechar, o soninho logo vem, é preciso descansar. Dorme, sonha, que todos os anjos estarão aqui pra te guardar. Que a noite seja feita de sonhos lindos, pois logo você já vai estar dormindo. E a terra vai girando em balar seu sono, trazendo um novo amanhecer. Que a noite seja feita de sonhos lindos, pois logo você já vai estar dormindo. E a terra vai girando em balar seu sono, trazendo um novo amanhecer. Plebeu. Não é príncipe, não é rei. Representa, na verdade, o povo que respeita a lei, maioria na sociedade.